Lá na área rap eu sou mais ouvido pela vizinhança. Homens, mulheres, crianças, sem apoio, sem tocar nas grandes rádios. O som resistiu a todos e não foram poucos que disseram isso aí. Tocando aqui, vocês devem estar loucos. Nos fecharam caminhos, abrimos outros diretamente onde estava o povo. Palcos, ruas, praças, se fosse diferente certamente não teria menor graça. Valeu acreditar, revolução no ar. A voz da periferia que insistem em calar chega pra ficar de maneira coerente, mexendo com a cabeça e o coração da nossa gente. Rap nacional experimentando seu boom, como Previta aí de DJ 1. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. Mano, e se esse som estourar? Problema. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. Mano, e se esse som estourar? Problema. Sei que sou de sorte, de família pobre do norte. Na cidade grande todo dia, cara a cara com a morte. Em Deus confio, enfrento hoje meu maior desafio. Resgatar amigos, batalhar vida melhor para pais e filhos, enfim, salvar meu povo. Ensiná-lo a jogar o jogo, a começar de novo. Explicar como o sistema fere, como age pra dar o confere. Precisamos disso, olho vivo pra sacar quem realmente quer ajudar. Rap nacional, sinal verde pra quem quer mudar. Imprevisível o que acontecerá se esse som estourar. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. Gogue, e se esse som estourar? Problema. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. Gogue, e se esse som estourar? Problema. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, que o som não pode parar. Infelizmente, muitos estão decepcionando a gente. Não querem dar o braço a torcer, esquecem a palavra positiva para a nossa gente. Inventam histórias que não tem nada a ver, não querem nem saber, se mostram ignorantes no bar. Se preocupam só com lucros imediatos, o egoísmo é um mal incoerente. Já era o papo de música negra consciente. Graças a Deus não são todos que pisam na bola. Tem vários manos competentes fazendo trampo da hora. Os jovens da periferia entendem tudo que falamos, se baseiam na moral com as mensagens que mandamos. Compensa o lado nada criativo da parada, completa o time de atacantes que está na área. Aí GOG, Japão, tudo certo? Depois dessa tem que dar. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. GOG, e se esse som estourar? Problema. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa. GOG, e se esse som estourar? Problema. Pode crer, graças a Deus, original rap nacional. GOG, Japão, Mano Mix. Pode crer, tá aí de DJ 1. Valeu, tio.